Bota as duas mãos no bundão, bate, faz a posição, joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção, joga o cabelo pro cara. Daniel Vídeos. Aqui sim, tem a força do som automotivo. Para de palhaçada, tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Tô entendendo nada, então para de palhaçada, tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Tô entendendo nada, então para de palhaçada, tu não quer me namorar, quer pagar de namorada. Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda. Bate, faz a posição, joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção, joga o cabelo. Caramba, pro cara, DJ Daniel Vídeos, tá demais, seguinte, hein? Ó, vai devagarinho até embaixo, vai embaixo, embaixo, cai devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Ai, caralho, vou pica, cai devagarinho. Então para de palhaçada, tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Tô entendendo nada, então para de palhaçada, tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada. Tô entendendo nada, então para de palhaçada, tu não quer me namorar, quer pagar de namorada. Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova moda.